Capitão Caverna! Querida, cheguei! Elo perdido. Versão brasileira Jurassic Cast. Bom dia, internet Jurassic Cast no ar, meus caros internéticos. Voltamos com mais um Elo Perdido, que é a continuação do primeiro Elo Perdido dos anos 80, né, Bruno? Anos 80, parte 2, Calaveira, e nesse tá todo mundo maluco, velho. Todo mundo. E vocês vão realmente saber o porquê que a culpa é da Jane Fonda, galera, não é sacanagem. E tudo do mundo, a culpa do iPhone, a culpa da internet, da violência nos videogames, é tudo culpa dela, cara. É impressionante. E vocês vão descobrir qual é o filme que eu odeio a trilha sonora, né, Calaveira? Eu digo qual é agora. Não. Aliás, eu comecei a escutar ela agora na minha cabeça. Não. Só no final. Ah, então vai lá, internet. Vamos embora. Vamos continuar escutando. Aliás, nós não, né? Vocês vão continuar escutando a segunda parte dos anos 80, Elo Perdido, especial Jurassic Cast. Vambora. Brunão, foi. Não! Eu lembro do meu pai chegando com o videocassete em casa e eu falando pra ele, pô, que legal, o que é isso, meu pai, videocassete? Eu falei, o que a gente faz com isso, meu pai? Um dia a gente vai descobrir. Porque tinha tecnologia, mas não tinha os VHS. Os filmes estavam começando a surgir nas locadoras. Das memórias mais antigas que eu tenho de filme, eram os filmes dos Contos da Cripta. Lembra dos Contos da Cripta? Eu lembro, que uma cara, série, era muito bom. Um atrás do outro. E o Robocop, cara, acho que foi os primeiros filmes que eu vi. Robocop, exatamente. O primeiro, do nosso querido... Verhoeven, né, velho? A primeira memória que eu tenho de videocassete, de história de videocassete, é o seguinte: a gente não tinha videocassete ainda em casa, e meu pai e minha mãe trabalhavam na Telebrás, né, que era a antiga empresa estatal de telefonia brasileira. E aí minha mãe trabalhava no centro de treinamento dos funcionários e tal, e eu ia pra lá, às vezes, quando não tinha aula nas férias, e ficava lá na biblioteca, porque tinha umas coisas pra fazer e tal, tinha gibi, tinha não sei o que, tinha livro infantil, e tinha uma sala do videocassete, a sala do vídeo audiovisual. A sala do audiovisual. Na escola, que era tipo um cofre e uma televisão de 14 polegadas e um videocassete. Isso, só que esse era lá na biblioteca do trabalho da minha mãe. E eu me lembro, cara, que... um outro menino era filho de uma colega de trabalho da minha mãe. Ele era mais velho do que eu. Sei lá, ele devia ter seus 10 anos e eu devia ter os meus... isso devia ser 88. Eu devia ter uns 8 anos, ou menos até. E aí o primeiro filme que o cara botou pra gente assistir lá foi O Exterminador do Futuro. Olha, só começou bem. E eu fiquei traumatizado com a porra do filme, por conta daquela cena lá dele arrancando o olho com o bisturi. Mas é cagão mesmo, viu? Mas eu era criança, velho. Agonia. Eu também, o Exterminador de 83? 84. Pô, eu tinha 5 anos. Só que a gente não viu em 84, né? Não, a gente não viu em 84, depois, a gente viu, mas eu tinha, sei lá, 7 anos, 8 anos. Não, eu vi aquilo na metade dos anos 80. Exato, eu vi isso com uns 8 anos, por aí, no máximo. Eu vi com 5, 6. Você falou de estatal de comunicação, cara, eu lembrei agora. que quando se alguém comprava telefone, pedia um telefone no Brasil, demorava anos para ser instalado. Você investia em telefone. E você tinha telefone, você era milionário, cara. Trocava o telefone por carro, terreno, casa. Sim. O meu pai e a minha mãe compraram um apartamento na Asa Norte, que eles moram até hoje, e eles deram de entrada uma linha telefônica. Caraca, né? Que coisa, cara. Não, e era uma merda, porque às vezes era um bairro mais pobre, tipo, tinha uma pessoa com telefone na rua. Aí ficava aquela vizinhança toda, peça ligar minha piada lá de ser onde. Ah, fulano, não, não, gente, a questão, onde, a questão é a seguinte. Porque não tinha, cara, não é? Não eram vendidos aparelhos de telefone nas lojas. Isso, você não aplicava tinha. Pra receber um. Não, se você desse defeito, você ia ter que ir até a Telebrasília, aqui no Brasília, você ia até a Telebrasília e trocava o seu aparelho defeituoso por um novo, aquela coisa branca, grandona, gigantesca. Aqui os da Telesp era aquele grandão, era cinzinha, e tinha um que era marronzinho, de disco, gigante. De disco? Que fazia tá, tá, tá, tá, tá, tá. Como eu gostava de brincar naquilo. Nossa, não, e tinha um malditinho, que tinha uma chave do lado. Ah, que era, mas aí esse é mais trancava, moderno. E ninguém usava. Mas isso, é a chave era pra ninguém ficar ligando, porque nem era o malditinho. Os pulsos era caro. Meu Deus, um telefone, eu tenho que ligar pra alguém. Aí ligava pro Japão. Não, eu lembro a minha mãe falando assim, é só falar no Rio, fala rápido. Era desse jeito aí. Oi, vó, tudo bem? Meu, chega! Chega que é por segundo, chega! É, cara, era frenético! Gente, morar nos anos 80 era muito frenético, cara! Aqui no Brasil a gente ficava preso ao que entrava no país, né? Então a gente não tinha, por exemplo, acesso a muita tecnologia da que surgia lá nos Estados Unidos, como por exemplo o Laserdisc, por exemplo, surgia aqui quando já tinha morrido dos anos, na metade dos anos 90, quando ele veio surgir. E já veio morto também esse negócio. O próprio Collor, quando ganha as eleições em 90, 91... Abriu. Justamente por causa disso, né? Porque ele dizia que a indústria brasileira tinha não existia, os carros do Brasil eram carroças. Ele queria trazer a modernidade de fora para o Brasil, porque o Brasil era um país estagnado na época, e hoje em dia não mudou tanto quanto a gente gostaria, né, cara? Por isso que eu mas falei, eu vou dizer que foi a única coisa boa que o Collor fez, e cara, obrigado, Collor, porque imagina se a gente ainda tivesse naquela época, velho. E ataca o telefone de chavinha. Não, na verdade, ele reformou a casa da mãe dele, que foi uma beleza. Foi. Lembra a casa da Dina? Exato. Tinha até cachoeira lá dentro. Tinha a questão do apelo visual, né, Brunão? Isso. E aí, quem que surgiu? O que que começou a surgir por causa dessa questão do visual? A pessoa, a criatura inexorável... Medieval, a nossa querida Madonna, rapaz. A Madonna é uma Cyndi Lauper melhorada. Ela era uma Cyndi Lauper 2.0. Né? Mais ou menos. O que é que aconteceu? A música foi obliterada pelo videoclipe. E os artistas, os músicos, eles tiveram que adotar sempre cada vez mais imagens mais apelativas, isso, comportamentos mais extravagantes, porque era o que chamava atenção, não era o talento do artista. Era a sua atitude, como ele se vestia e tal. Uma garotinha vindo aí do interior da casa do cacete, lá nos Estados Unidos, entrou na sala de um produtor musical, acho que em Los Angeles, e ela falou assim, olha, eu quero ser cantora e meu nome é Madonna. E o cara, tá de brinks que teu nome é Madonna. Ela falou, não, meu nome é Madonna. E ele olhou pra cara dela e falou assim, cara, essa garota... E ela já se vestia igual a Madonna da década de 80. E ele olhou assim e falou assim, cara, essa garota tem... Sabe aquela coisa do tem alguma coisa? Então, por causa do apelo visual que o VHS trouxe em virtude da Jane Fonda, da popularização que os vídeos da Jane Fonda fizeram com o aparelho, a Madonna nasceu, cara. Isso. Porque ela surgiu pra arcar com a carência que aquele público tinha desses ídolos malucos, dessa coisa da contracultura, porque, por incrível que pareça, a Madonna, ela veio como uma contracultura. Ela veio pra transgredir, né? Pra transgredir, ela veio pra mostrar que a mulher era ousada e tal. E como é que ela fez isso? só na entrega do, nossa, se eu não me engano, do MTV Awards. Isso, né, foi do, demais. Foi sensacional. Grammy, né? Como é que foi, Mel? Cara, vem uma mulher loucaça, com vestido de noiva, todo recortado, trabalhado no bustier. E aí, nossa, ela entra cantando Like a Virgin. E aí essa mulher entra no palco, começa a cantar, começa a se jogar no chão, começa a se masturbar. E o negada que começa isso? A levantar, ficar louca, ensandecida. E essa é a Madonna, gente, isso, cara. Tudo. Parece até Lady Gaga, hein? Gente, isso tudo, tipo no... Às 7 horas da noite nos Estados Unidos, agora no país mais conservador do mundo. E ver essa mulher pra transgredir, pra rasgar, pra sambar na cara de todo mundo. Foi foda pra caramba. Exatamente, cara. Cara, eu acho isso muito interessante. Tudo por causa de quem? Jane Fonda. A coisa foi pra imagem, ficou estagnada na imagem e tal, aquela coisa toda, o que que acontecia? Os produtos tinham que continuar seguindo essa tendência. E aí nós tivemos o advento, a criação do advento de vários objetos, incluindo o nosso querido celular. Isso. Que começou a surgir aí, né, Bruno? Exatamente, o primeiro celular foi inventado pra ser um telefone dentro de um carro. Exatamente. Cara, isso é muito louco, né, velho? Cara, pô, a bateria dele era gigante, mano. É. Não, era um inferno. Você só podia instalar ele no carro, e não era em todo carro. Isso. Você precisava levar ele numa loja específica, que ia furar o chassi do teu carro. Ia botar uma antena gigante. Ia botar uma antena, igual de taxista antiga, antena gigantesca no teu carro. E detalhe, você perdia o porta-mala, porque o receptor do telefone pesava, se eu não me engano, 50 quilos ou 40 quilos, era uma coisa assim. Cara, você andava com a Telespe no carro, né? Praticamente. É, era muito escroto. Cara, tinha que ter uma bateria própria, ao invés de ter um sistema de som, era bateria pro celular, né? Exatamente. Pois é, ou seja, se não fosse os anos 80 e se não fosse a Jane Fonda, hoje a gente não tinha smartphone. É, exatamente. Porque não teria a questão do apelo visual. Porque o que que aconteceu? Não bastava você ter aquilo no carro, você precisava levar aquilo pra todos os lugares. Porque você precisava mostrar pras pessoas que você tinha dinheiro, que você era capaz, que você era rico, que você era um americano bem sucedido. Só que pra isso, você precisava de um telefone mais, porra, portátil. Que aí surgiu o celular, que a Motorola foi e fez aquele tijolo. Cara, custava 4 mil dólares ou 5 mil dólares, se eu não me engano. Porra, ele tinha, dava ele pra tinha um comprar tempo de bateria, um PlayStation 4. Ele tinha uma bateria média, se eu não me engano, de meia hora. E a ligação dele custava coisa de 50 dólares, entendeu? Mas, cara, todo Yuppie precisava ter aquilo ali. Todo americano bem-sucedido precisava ter um celular, mesmo que ninguém ligasse pra você. Isso, inclusive, a gente passou por isso aqui no Brasil. Quando os celulares começaram a se popularizar por aqui, a gente tinha muita gente que comprava um walkie-talkie, que era vendido na época, que era parecido com os tijolos da Motorola, aquele tijolo cinzão da Motorola. Cara, nego andava com aquela merda no carro, só pra dizer que tinha. Cara, o Bruno, ele trabalhou na Motorola, foi o primeiro emprego dele. Cara, ele pode contar dessas historinhas de celular, de tecnologia, do povo que chegava lá com esses tijolão. E era assim, você falou, alô mãe, tudo bem? Vem buscar aqui. Caía a linha, porque você carregava uma bateria gigantesca e durava 5 minutos. Falava que não podia botar na cabeça porque dava radiação. Não podia falar no posto, que senão explodia o posto. Senão explodia o posto. Tinha umas lendas assim. O que eu acho interessante é que nessa época, principalmente lá nos Estados Unidos, né? E daqui a pouco a gente fala um pouco mais do Brasil. A gente tá falando muito dos Estados Unidos porque foi o país que dominou a cultura. O domínio cultural dos Estados Unidos começou nessa época. Nessa época foi enorme, né? A produção de conteúdo que eles fizeram nos anos 80, em questão de série, de animação e de filmes, de videogame, de indústria cultural, que hoje a gente consome isso todo dia, cara. É absurdo, assim, o desenvolvimento disso nessa época. O Atari é de 1970 e pouco, né? Mas nessa época... Mas ele voltou, ele virou um console popular, no final dos anos 70 já era popular, mas nos anos 80 que começou a ver a revolução dos videogames. A revolução dos videogames, exatamente. E veio o Nintendo 8-bit. Veio o Nintendo, aí veio a Sega com os videogames dela, né? O Sonic. O Master System, depois veio o Mega Drive, né? Que nos Estados Unidos era o Genesis. Enfim, e vários outros videogames e principalmente, assim, eu acho que o que é mais emblemático, assim, da década de 80 é a popularização dos personal computers, cara. Que é um sujeitinho chamado Steve Jobs, né? Qualquer. Que, na minha opinião, modesta opinião, ele é um pouco endeusado demais. Assim como a Madonna e a Jane Fonda mudaram o mundo visual, o Steve Jobs mudou o mundo... Virtual. Virtual. E o Bill Gates também, caramba. E ele é... Não, mas o Bill Gates vem na onda. Aí é que você vai ver. O que é que acontecia, Brunão? Isso é uma história que todo mundo já conhece, mas a gente precisa falar pra vocês entenderem o todo. Isso, no final dos anos 70, o Steve Jobs e o... Steve Wozniak, eles criaram a Apple, né? Que era uma empresa que... De fundo de quintal. Funcionava exatamente na garagem, se não me engano, da casa da família Jobs. Começaram a fazer caixas de computadores pessoais, cara, que faziam contas, cálculos, processos um pouco mais complicados do que simples calculadoras. E aquilo começou a fazer um certo burburinho no mercado e acabou levando a Apple a não só criar um mercado de personal computers dentro da IBM, por exemplo, também começou a desenvolver os computadores pessoais e rolando até uma guerra de quem vai vender mais, né? Steve Jobs e o próprio Bill Gates se conheceram e tal, e a revolução passou a ser a parte de... A interface gráfica. Isso, né? Interface gráfica, exatamente. O sistema operacional, né? E o Steve Jobs, ele sempre quis fazer uma coisa simples e tal, que fosse fácil de usar e tal. Bill Gates, ele foi na aba, velho. Ele foi, roubou... Ele não chegou a roubar. É que ele pegou o que o Steve Jobs estava fazendo e falou assim, cara, eu vou vender isso aqui pra todo mundo. Isso. Foda-se, Steve Jobs quer, não, vamos fazer isso pra empresa. Quem foi que roubou o mouse da Xerox? Jobs pegou. Então ele não pode reclamar que ninguém rouba nada de dinheiro porque ele roubou primeiro. A questão é o seguinte, ele precisava de um sistema operacional. Isso. Pro sistema operacional visual. E ele contratou a Microsoft. Só que todo mundo fala que quem mudou o mundo da informática foi Steve Jobs. Na minha opinião, quem mudou o mundo da informática foi a Microsoft. Não foi o Steve Jobs. Porque a interface é muito mais importante do que a máquina em si, eu acho. Exato. Cara, resumiu tudo que eu ia dizer. Exatamente isso. O que aconteceu foi, ele tornou acessível o uso de computadores domésticos. Pra qualquer mobral. Pra qualquer retardado, porque era tudo foto, não era linha de comando. E aí nós estamos até hoje, sofrendo as consequências disso. Culpa de quem? Da Jane Fonda. Camisetas do Jurassic Cash, rapaz. Você entra lá em fictioncorporation.com.br e pode comprar as nossas camisetas. Temos camisetas do Doctor Who, logo do Jurassic Cash, Italian Stallion, contatos imediatos e muito mais. Acessa lá! Um pouquinho sobre videogame, o Tetris. Só pra gente dizer, depois que não falou um pouco de Rússia, o Tetris foi inventado por um russo. Tinha um maluco lá na União Soviética, Brunão. Qual era o nome dele? O Alexei Pajitnov. Pois exatamente. E o que ele criou? Criou um joguinho. Um joguinho baseado em... Baseado na cultura soviética. Inclusive com uma música da, uma música soviética nele. Né? Exato, exato. E era baseado numa cultura lá de... bloquinhos, né? Isso. De ajuste de bloquinho. Um é tipo um quebra-cabeça, né? Um joguinho. Isso. E aí, cara, foi uma febre no mundo todo. Isso explodiu de vendas. A Nintendo comprou, botou no Game Boy e vendeu milhões de Game Boys, cara. O que aconteceu foi o seguinte. Ele ganhou um dólar com essa coisa. Não, ele ganhou. É porque o problema é o seguinte. O produto, o jogo, ele era do Estado. Como Exato. Tudo lá era tudo lá na União Soviética, ele era o Estado tomava conta, né? Então, o Estado Soviético, ele detinha parte, ou se não, ele detinha os direitos autorais do jogo Tetris. E teve um cara, um representante da Nintendo dos Estados Unidos, que foi pra lá e falou assim, cara, a gente quer comprar o teu jogo. E aí, só que eles precisavam pedir autorização pro Estado Soviético. Agora, você imagina... Plena Guerra Fria, o americano virar pra ele e falou assim, me vende isso aqui? Cara, eles conseguiram, o negócio foi vendido pro Game Boy, e como o Brunão falou, cara, foi bilhões e bilhões de unidades vendidas, e ajudou a dar esse boom na questão dos videogames, porque a coisa vendeu tanto, que a indústria não podia mais, a indústria de entretenimento, ela não podia dar mais as costas para aquela tecnologia, ela falou, cara, isso aqui dá dinheiro pra cacete. Seu futuro. Isso é o futuro. O futuro está e aí aqui. Começou. O futuro está aqui, exatamente. E aí começaram a surgir novas empresas, como por exemplo a Sega, que construiu o Sega System, que teve construiu o Master System, que foi o que veio pro Brasil, foi pra Europa, se popularizou muito nesses dois a lugares. A Nintendo dessa época tanto. Também, né? A Nintendo que começou a dar o boom, né? Mas a gente teve a Atari. Atari que tentou voltar pro mercado com o Atari 9600, eu acho. Aí depois fez o Jaguar, mas aí acabou se enterrando de vez. Se enterrou com ele. Mas, cara, é impressionante, porque foi um coisinha de um estudante soviético que inventou aquela merda no fundo da casa dele, revolucionou a indústria de entretenimento digital no mundo. E hoje é a indústria... Isso é fascinante. Que mais fatura no mundo. De entretenimento, que mais fatura no mundo. Muito mais que Hollywood. Muito mais. Muito mais. Bota muito mais. Hollywood fatura 1 bilhão. Dá um exemplo. Hollywood fatura 1 bilhão por ano. A indústria de games, ela fatura 20. Negócio é isso, gente, que tanto fascinou a gente, e pra criar essa pauta monstra e pra poder estar falando sobre esse assunto pra vocês, que é um assunto diferente que o Jurassicast tá trazendo pra vocês, porque, gente, é impressionante, é exatamente isso, eu vou repetir de novo, uma coisinha puxa a outra, você vê, um videogame revolucionou a indústria de entretenimento, a mulher que fez vídeos de ginástica revolucionou a indústria de home video, revolucionando a indústria de home video, isso atuou diretamente na indústria da música. A indústria da música precisou se reinventar e surgiram os ícones pop em virtude da Jane Fonda. É tudo culpa dela. É, não, e o que eu acho interessante também, a gente deixar claro aqui, é que, por exemplo, nessa época foi, assim, tanta descoberta tecnológica, tanta descoberta não, mas desenvolvimento de geringonça tecnológica, né? Que, assim, tinha coisa que hoje a gente não usa mais, que ficou obsoleto, mas que acabou se transformando em outra coisa. Por exemplo, a gente já falou da questão do Walkman, né? Isso. Hoje, o Walkman voltou, cara, com os MP3 players, entendeu? Ah, com o iPod. Com os iPods, né? Entendeu? Feito pelo mesmo cara que criou os personal computers lá atrás, o Steve Jobs. Steve Jobs. Entendeu? Hoje, você consegue viver sem celular? Você não consegue mais viver sem celular. Tem gente que consegue, mas assim, a maioria, a grande maioria, hoje não consegue mais viver sem celular, né? E o celular foi criado, assim, o embrião do celular nasceu nos anos 80, cara. Por isso que eu acho que, assim, quem fala que os anos 80 foi uma década perdida, velho, cara, é porque não parou pra estudar os anos 80, velho. Ah, foi uma década perdida, por assim dizer, economicamente pro Brasil. Pro Brasil. Mas foi uma década que mudou o mundo, cara. Justamente, quando eu falei anteriormente que os anos 80 foi uma década perdida, eu tava falando em referência à economia. Referência à economia do Brasil. Não tô falando porque você falou, não. Tô falando assim, é porque eu acho que... Existe não, muita gente que trata... Não, na música sempre você falava isso. O Renato Russo, geração Coca-Cola, entendeu? O Gabriel Pensador, não sei o quê, não fala nada. Não fala, a geração dos anos 80 é como se fosse uma geração de débitos mentais, entendeu? Pô, engraçado, eu acho a geração atual tão descerebrada. Muito mais débil mental do que a dos anos 80. Né? Porque os anos 80 é uma coisa que os ouvintes têm que entender, né? E quem viveu vai entender melhor ainda, é anos 80, anos 90, e daí pra trás, tudo era mecânico, manual, você tinha que fazer alguma... Pô, como vocês falaram do Bullbox, do pessoal da música, os caras queriam fazer uma mixagem, os caras tinham que fazer a mixagem, apertar botões, tirar aqui, tirar ali, não marcar tempo na fita, porque você não tinha um computador pra marcar o tempo, você tinha que ser na fita, na mão, e voltando, e marcando o tempo, e olhando... E assim deveria ser assim, nos anos 80 também. Você escuta uma música na rádio, podia, tinha, se você queria escutar essa música depois, tinha que gravar na fita, tinha que ficar escutando na rádio. É agora, agora, grava, grava. Então... É. Não, você ligava na rádio e fala assim: ô moço, eu quero escutar o tema do Robin Hood do Bryan Adams. Só que é pra gravar, tá? Aí o cara não podia. Ela falava não isso podia entrar a vinheta da rádio. Não podia soltar a vinheta, porque no início da música sempre ficava lá: 93, 45, a sua música de pobre. Entendeu? Aí cagava o início da música todinho, aí você virava: é pra gravar, tá? Aí o cara: tá bom, pobre, não vou botar essa merda, não. Aí o DJ ia e não colocava a vinheta, deixava só a música pros pobres. Fazia fitinha, minha fitinha. Minha fitinha com as músicas do Bryan Adams. Eu vou te falar que eu gravei muita fita com música do Bryan Adams, sério. Ô, velho, quem não, cara? We were young and wild and free. Now nothing can take you away from me. We've been down that road before, but that's over now. You keep me coming back for more. Baby, you're all that I want. E quando você tinha que alugar o CD pra gravar numa fita, porque a gente não tinha, né, CD portátil, nem todo mundo tinha máquina de CD em casa, então, tipo, da galera, quem tinha uma máquina de CD, a gente rachava o aluguel de um CD pra ir lá, pra pessoa... Caraca, rachava o aluguel do olha CD. Isso. A gente sabe de onde a pessoa veio, né? É, a gente é das raízes, olha aí. A gente subia na Rock Laser, alugava o CD, sei lá, por R$2,50, sei lá. Dois cruzados novos. Dois dinheiros da época lá e... E aí comprava a fitinha e aí fazia, cara. Eu, tipo, passava, saía da escola, passava a tarde gravando as fitas pros pobres da escola que racharam o aluguel. Gente, era muito engraçado. O cruzado tinha muito número. Então, tipo assim, um pão custava 2 milhões de cruzados. É muito escroto isso, era, né, era muito cara? Engraçado, gente. Era muito zero. Era muito engraçado. É engraçado hoje, né? Por isso que americano tem essa mamata, né? Sempre foi dólar naquela porra lá. Cara, sempre foram dólar, beleza. Aqui no Brasil o dinheiro mudava. Cada governo, a cada 5, 6 anos mudava o dinheiro. Era uma desgraça. Cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, cruzado novo e depois veio o real, se não me engano. Pô, acho que ainda teve mais uns dois. Teve o RV, lembra do RV? Não, teve o RV que foi a transição entre o cruzado novo e o, e o, e o real. Isso. Que a gente conhece hoje, cara, surgiu nos anos 80. A gente tava falando aqui das tecnologias e tal. TV a cabo. Que surgiu em virtude da MTV. Surgiu em virtude da MTV e surgiu em virtude também de um outro canal chamado CNN. Ah, esse é muito bom, cara. Vamos contar um pouquinho da história do CNN? Cara, CNN era um canal que surgiu, ele era da Turner Network, e ele resolveu investir num canal que passasse notícias 24 horas por dia. E o começo do canal foi muito engraçado, né, Calaveira? Porque era uma coisa meio... Ninguém sabia como fazer direito, né? É, a TV a cabo, ela era um advento feito pra levar sinal de televisão em lugares muito ermos. Então, se você não tinha um sinal, uma reprodutora, uma antena de reprodução de sinal, o cabo, o sinal de televisão era levado através do cabo, que era a TV a cabo, era assim que era levado o sinal para fazendas, lugares assim remotos lá nos Estados Unidos. A MTV, quando começou a ser construída, quando começou a ser transmitida, ela só passava na TV a cabo. Isso. Então, para você assistir MTV, você tinha que ter necessariamente uma TV a cabo. Aí eu te pergunto, como uma das maiores revoluções culturais dentro dos anos 80, será que a TV a cabo se popularizou? Uhum. E aí, pra aproveitar a onda, veio a CNN, né? Era uma proposta maluca em fazer um canal de notícias 24 horas por dia. E aí, o nego virou e falou assim, oi? Hein? Como assim, filho? Tipo, notícia de madrugada? Sim, 24 horas. Praticamente que é a Globo News hoje em dia, né? Isso. A própria CNN. O que CNN continua sendo uma... vários canais, Band News, você Band tem News. A Record News também, você tem... Hoje... Quase todos os grandes conglomerados aí de comunicação têm um canal na TV a cabo ou, enfim, onde quer que seja, que é totalmente voltado para notícias. Né? E, cara, foi uma empreitada louca, porque eles viraram piada nacional. ninguém acreditava que eles iriam conseguir manter aquela porcaria no ar 24 horas por dia. Não, porque não só isso, porque tudo dava errado também, né, cara? Não, isso aí foi no início. Isso. Porque quando ela foi inaugurada, nos anos 80, a primeira transmissão dela, tipo, o microfone falhou, o telhado caiu em cima do apresentador, foi uma zona. Foi um inferno, nossa. Foi um inferno. Tem imagem aí de no YouTube, quero se você imagens, pesquisar. Quero imagens. É, tem imagem, por exemplo, do Homem do Tempo, o painel do tempo caindo na cabeça dele. Nossa. E era tudo assim. E assim, isso foi o primeiro dia de transmissão. Aí eles viraram piada nacional. E nego não apostava, nego falava assim, cara, vocês vão falhar miseravelmente, porque vocês não têm como manter essas notícias. O que aconteceu? A CNN foi se aperfeiçoando, eles não desistiram. Isso. Como, porque, na verdade, quem não desiste nunca é o americano, na minha opinião, não é o brasileiro. Isso. O brasileiro, na verdade, ele desiste até começar a próxima Copa ou a novela das oito, que veio antes. Pois é, o brasileiro... pode me chegar, vai, né? Mas é Copa. Assim mesmo. Vai ter Copa. Vai ter Copa pra caralho. E se reclamar, vai ter duas. Um beijo da mamãe. Valeu, falou. É, valeu, falou. Então, o que que aconteceu? Eles insistiram na ideia, cara, isso vai dar muito certo. E eles fizeram a coisa mudar. A CNN conseguiu caminhar, só que eles tinham um problema, né, Brunão? Eles tinham pouca audiência, né, cara? Também, não, não só né? Pouca audiência, eles tinham que manter a grade horária. Sim. Tinha que encher as 24 horas de programação, né? Sim. Exatamente. Aí pra arrumar essas 24 horas de programação sem dar errado, do jeito que tava dando. Aí começou a coisa que é o... Cara, eu vou deixar um amigo meu falar o que que começou a acontecer. Vai daí, Rezende. Me dá o comandante Hamilton. Me dá o comandante Hamilton no momento. No momento em que tem... A polícia cerca, tem troca de tiros e eu tenho as informações com o nosso comandante Hamilton. Começou a surgir o jornalismo sensacionalista. Exato. Porque eles precisavam encher 24 horas de notícia. Então você tinha no horário das 8, que era o horário nobre, você tinha as principais notícias, política, economia, essa guerra, essa parada toda, guerra fria e tal. E, cara, como é que vai botar notícia de madrugada? O que que as pessoas vão assistir de madrugada, por exemplo, às 4 horas da manhã? E aí aconteceu, pra infelicidade da garotinha, né, Brunão? Mas pra felicidade dos jornalistas sanguinários. Dos jornalistas e do povo americano, que é sensacionalista ao extremo. O que que aconteceu, Brunão? Foi uma coisa muito, muito singular. Isso, uma garotinha, um bebê praticamente, de um ano e pouco, caiu, entrou dentro de um buraco. Ih, já vi um filme desse. De um cano de tubulação. E ficou presa, não conseguia sair. E aí a família ficou desesperada e a mídia transformou aquilo ali no resgate da garotinha. E a CNN foi a única emissora que tinha grade e bancava transmissão ao vivo 24 horas por dia. Eu acho que eles botaram a garotinha dentro lá do buraco. Da porra do resgate da menina. Era o BBB Poço, né, cara? Mas isso, cara, foi uma comoção geral nos Estados Unidos. O que aconteceu foi, numa fazenda lá da Carolina do Norte, eu acho, uma garotinha caiu e ficou presa. E é como o Brunão falou, cara, eles precisavam, aquilo começou a gerar uma comoção louca. Gente, foi mais ou menos o que aconteceu com o caso dos Nardoni aqui no Brasil. Não, lembra da garotinha? Foi mais ou menos o que aconteceu com o caso dos mineradores no Chile. Os mineiros do Chile, exatamente. Ficava 24 horas transmitindo aquele monte de mineiro naquele poço lá e com câmera. 24 horas você ligava lá, tava o mineiro debaixo da terra. A gente assistiu esse documentário sobre a Revolução dos anos 80 e tudo, e eles citando esse caso especificamente. É interessante eles contando assim como é que foi o desenrolar. E diz que no dia, numa hora lá em que se ouviu o choro da menina, foi um negócio absurdo, assim, tipo, todo mundo ligando pra CNN, querendo doar dinheiro, querendo fazer não sei o quê, querendo ajudar de qualquer jeito. Porque teve muita, muita dúvida se a garota estava lá ou não, isso, né? Já tava ela estava viva. Ela tava viva. É. E aí... É porque já tinha uns 2 dias que ela tava lá. É, tinha um tempão que ela já tava lá. Ela saiu com a perna quebrada, parece que ela tava com uma perna dela, tava na orelha, a outra tava esticada. No final das contas, a menina foi resgatada, né, pelos bombeiros, pelo corpo de bombeiros e tal. Mas no meio do caminho, a CNN foi a única emissora que estava lá para filmar 24 horas por dia. E aí, cara, a credibilidade da emissora foi pro espaço, velho. Exatamente, ela foi consumida pra caramba. Isso. Porque era o único canal que transmitia sofrimento 24 horas por dia. E, cara, aquilo virou um circo absurdo. O nego fez uma quermesse em volta do buraco que a garota tava. Isso. O nego começou a vender churrasquinho, assista, começou a vender camiseta, boné. Salve fulana, boné. Cara, foi uma loucura. E só que aquilo virou uma comoção nacional intensíssima, né? Virou, assim, uma coisa louca. A CNN virou um absurdo de audiência. Ganhou um absurdo, né, de audiência. E virou a potência que é hoje. Tudo isso por causa do apelo visual gerado por quem? Pela Jane Fonda. Cara, eu falei que é tudo a culpa dela, gente. Quando eu falei que tudo é culpa dela, não é sacanagem, não. Eu falei que é a Jane Fonda que botou o pé na frente da garotinha e ela caiu dentro do buraco. Porra, não duvido nada. A mãe devia estar lá. A mãe devia estar lá. Physical. E a menina indo pro poço. E a mulher lá de Polônia. E a menina indo pro poço. Vou botar um parênteses aqui, só pra irritar o Brunão. Nos anos 80, nós tivemos também um filme muito horrível chamado Maria do Xanadu. Que o Brunão vai botar a trilha sonora agora, só pra ele ficar com raiva, vai. Filme chato, puta. Nossa, que pariu. Véio. Mentira, eu não vou falar sobre esse filme, não. É só pra irritar o Bruno, ele odeia esse filme. Gente, se vocês quiserem deixar o Bruno irritado, manda o link do videoclipe do Xanadu pra ele no Twitter. Ele vai adorar. Cara, é muito ruim esse filme, velho. Esse filme é. Mas a Olivia Newton-John tava linda. Ela tava linda, ela é muito linda, mas, né? E ela tava afinada também. Sim, sempre foi, né? A incrível história de uma boate que realiza seus sonhos. Gente, isso é muito doido. Cara, disco, né, velho? Essa é a história do filme, é uma boate que realiza sonhos. Cara, patinação artística com música disco, é tudo que eu queria. Internet, estou aqui para falar das canecas Jurassic Cast. A caneca mágica do Rock, a Thundercats, a DeLorean da Belina. Tudo lá na TheMagicBox.com.br. Entra logo, senão eu vou jogar laranja na tua casa. Gente, isso era o que estava acontecendo lá nos Estados Unidos. Já aqui na terra dos Rue Rue, o que estava acontecendo, Mel? Viva a noite! Viva! Eram mulheres dançando em taças de champanhe. Passarinho quer dançar, o rabicho balança. Quando acaba de nascer, tchu, tchu, tchu, tchu. A história do Gugu, pra quem não sabe, o Gugu, que é apresentador de televisão, não sei nem se ele tá na televisão ainda. Não, já. Ele começou como estagiário no SBT, cara. E aí ele, eu não sei que... Que ele ganhou. O Brunão não vai botar isso, óbvio. E aí ele ganhou a apresentação de alguns programas da grade. Como do ele SBT. Não vai botar isso? Ele tem que colocar isso aí, cara. Como não é processinho. Escutar. Processinho, né? Processinho vai entrar. Processinho vai entrar. Pra que ele deu atenção, pra que ele deu carinho, pra que ele deu amizade. Pô, vocês são muito. Pô, mente negativa. É isso aí, Casagrande. Então assim. E tu tá falando igualzinho o Casagrande. Cara, eu peguei. Eu era de plástico. Nos anos 80 tinha aquela particularidade que tinham 5 canais pra gente assistir e uma televisão na casa. Que inferno, velho. Não, eu ainda tinha sorte que eu tinha aquela televisão quadradinha que ia 8 pilhas grande, que era rádio e televisão, uma preta e branca pequenininha, que ainda pegava MTV, que ainda dava pra levar pro quarto pra assistir alguma coisa. Mas assim, era... Comprada com muito esforço do dinheiro do sinal, né? A gente ficou um mês sem comer mistura pra comprar a televisão, cara. Cara, eu amo a Mel, velho. Um mês sem comer mistura. Eu amo a Mel, velho. É muito foda esse comentário dela, velho. This is my life, tá? É muito foda isso com a vida de merda dela, velho. Não, a gente precisa comer mistura. Não, cara, lá em casa era só feijão. A gente cortou a farinha pra comprar a TV. Caralho. Não é nem carne, cortou a farinha, né? Carne. Vai lá, favela, vai, diz aí. Caralho. Aí... E assim, a gente, era a família inteira reunida pra ver Gugu. E era Gugu à noite, era Gugu do domingo. O cara tá rindo. Tá morrendo, velho. Calma, rapaz. Agora voltou o Cato, ó. Tava lá com as minhas amiguinhas na festinha do pijama. Cara, e era Gugu. Do sábado à noite até domingo, no horário que o Silvio Santos aparecia pra fazer o Topa Tudo por Dinheiro. Melhor programa de televisão brasileira. Foi, cara. Eu vi o Silvio Santos caindo ao vivo assim, né? Na primeira vez que passou na televisão, cara. Que ele caiu lá do trampolim lá no negócio de água? É, que ele foi fazer a brincadeira do trampolim da água. Eu te falo lá. O filme que passou na sequência. Foi o Planeta dos Macacos. O primeiro original. Nossa. Foi o primeiro. Foi o filme que passou na sessão das 10. É que assim, eu só lembro do Topa Tudo por Dinheiro e dos filmes que passavam depois, a história que as nossas babás não contavam, cara. Que era direto. Puta merda, hein? Todo domingo tinha essa porra de uma pornô chanchada. Aí vinha minha mãe correndo assim, ai, vamos dormir. Desligar a televisão e saia correndo. Cinema Nacional dando orgulho, né, velho? Totalmente. Criando as pessoas, criando medo nas famílias. Vamos desligar, meu Deus! Ai, não deixa os meninos pra... Senta, que amanhã tem que pedir levantar cedo no sinal. Cinema brasileiro só que dá orgulho, velho. Vai comprar a mistura, a xepa, que amanhã tem xepa, Melina, vai lá. Uma coisa interessante do Gugu é que com o Domingo Legal lá, Viva a Noite! Ele apresentava, trazia uma coisa que nos anos 80 no Brasil foi o que revolucionou a música brasileira. Os programas de auditório, né? É, não. E assim, ele trazia, que ia também pro Cassino do Chacrinha, que também fez muito sucesso. Mas o Cassino do Chacrinha era muito brega. Era muito brega, mas ele trazia sempre isso. Que era o quê? Que era a galera do rock nacional, cara. A galera do rock nacional no Brasil, nos anos 80, foi quando o rock estourou de uma forma inacreditável em popularidade e nunca mais conseguiu a mesma notoriedade, né? O que que aconteceu? Foi um movimento de bandas que acabou chegando e conquistando gravadoras e conquistando público e chegou a vendagens a números astronômicos, conquistando disco de platina duplo, triplo e quádruplo escambau. Criou vários grupos famosos que duraram aí muito tempo, que hoje já estão mais pra lá do que pra cá, tirando o Capitão Inicial, que é o NX0 da meia-idade, né? Mas, enfim... você tinha... Pô, fala assim do geriatra. Do geriatra lá. Ai, cara. Não dá pra dar emo geriatra, não. Isso aí, cara. Eu sou rebelde, eu tenho brinco no nariz. Do caralho, Brasília! Somos velhos, porém modernos. Isso. Enfim, mas nessa época, cara, você teve a revolução aí da Blitz, né, que fez muito sucesso. Lindomar! Não, era você. Ligue para sua noiva. Você não soube me amar. Isso. Você não soube me amar. Tá tudo muito bom. Tá tudo muito bem. É por isso que hoje em dia as festas plot fazem maior sucesso, né, cara? Isso, exatamente. Festas dos anos 80 hoje estão fazendo o maior sucesso por conta de trazer de volta isso, né? Foi nessa época que o Brasil começou a mostrar um monte de banda punk que não tinha espaço e como tinha muita gente querendo consumir esse rock BR que era feito, você teve aí bandas como o Ira, por exemplo. Pleb Hood. Você teve... Ratos de Porão, né? Ratos de Porão um pouco depois, mas ainda nos anos 80. Mas eles, nos anos 80 eles ainda eram meio... Era bem underground, assim. Mas você teve, cara... Titãs, né? Titãs não eram punk, mas enfim. Na onda New Wave teve Titãs, teve Nenhum de Nós, teve Biquíni Cavadão, teve... Nossa! RPM! Pra mim, a sacra música, Astronauta de Mármore. Isso, porra, eu adoro. Que pra mim, que pra mim faz tanto sentido quanto o discurso do Rock no Rock 4. É, pois não, é. Mas essa banda só não é pior do que Engenheiros do Havaí. Você tá louca, velho. Você tá louca. Eu tenho um amigo, se você falar mal de Engenheiros do Havaí, acho que ele vai aí dar na que sua isso, cara em São Paulo. É muito chato Engenheiros do Havaí, cara. Puta que me pariu. Cara, Astronauta de Mármore é do Nenhum de Nós. É do Nenhum de Nós. A Belina tá falando besteira aí do Nenhum de Nós, porque o Nenhum de Nós é uma das maiores bandas desse país. Mas, enfim... É, eu não, gosto mas muito disso. Eu tô falando que só não é pior do que Engenheiros do Havaí. Mas é que eu não gosto de nenhum de nós, nem de Engenheiros do Havaí, gente. Acho que muita gente aqui também não. Não, aí, eu gosto do Astronauta de Mármore porque eu passo horas tentando entender o que ele tá querendo dizer. É, eu passo horas. O Nenhum de Nós ele melhorou muito depois, assim. Nos anos 2000 a banda melhorou muito. Mas, enfim, nos anos 80 eu devo reconhecer que não era uma grande banda, não. Faz música e não consegue gravar. A gente escreve livre e não consegue publicar. A gente escreve perto e não consegue encenar. A gente joga bola e não consegue ganhar. E não a gente somos inútil. Daqui de Brasília teve Legião Urbana, que fez um sucesso enorme com o Renato Russo. Um dia a gente, quem sabe, faz um programa aí sobre Legião Urbana. É, eu sou mega fã, gosto pra caramba. Sei que tem gente que odeia. Existe um movimento anti-Legião Urbana. Oh, meu Deus, Legião Urbana, ninguém aguenta. Calma aí, como assim tem um movimento anti-Legião Urbana? Existe, não, tem. Não, não, tem uma galera que fala que Legião Urbana está pra música como o Paulo Coelho está para a literatura. É, exato. Eu acho que o Legião Urbana tá pra música que nem o Ramones. Pois é, enfim. É, mas assim, você teve esse surgimento, o Traje a Rigor, Titãs, que a gente já falou aqui. Pô, eu tô esquecendo várias, mas foi um movimento fantástico de música no Brasil, que desenvolveu assim, várias bandas que fizeram muito sucesso, que hoje já não fazem mais tanto. E o Rock in Rio? Teve o Rock in Rio em 1985, exatamente. Importante você falar, Paralamas do Sucesso, também estava esquecendo aqui, não posso deixar de falar dos Paralamas. As meninas do Neblon não olham excelente. Mais pra mim, eu uso. Mas eu acho interessante a gente falar sobre o Rock in Rio. Rock in Rio veio pro Brasil em 1985, o primeiro. Foi a primeira vez que um grande festival de música de rock. Voltado de pro rock, né? É, na até verdade então não era tinha... voltado só pro rock, não, né? Não é só do rock. Aí que tá. Isso que o Bruno tá falando é um negócio muito correto. É. O Rock in Rio sempre foi um festival de música. Se você olhar os grupos, as pessoas que tocaram em 85, tem uma porrada de artista que não é rock. Isso, você teve... Assim como Ivan os recentes Rock in Rio. Você teve Van Lins no Rock in Rio, você teve... Então, caralho! Van Lins, cara! As pessoas hoje em dia falam assim, o Rock in Rio não deveria ser Rock in Rio porque não tem rock, não sei o que. Mas em 85, que foi o grande Rock in Rio aclamado, aquela coisa toda, também tinham muito... Os artistas não tinham nada a ver com mas rock. Mas acho que os grandes destaques eram para as bandas de rock. Sim, claro. Até porque nunca tinham vindo no Brasil. Não, e bandas essas que sofriam influência de todas aquelas, bandas americanas e inglesas também, por assim dizer. Isso. Né? Por causa daquela revolução que a gente estava falando no primeiro programa. Isso. Não, e o que eu acho interessante é uma coisa que a gente precisa... frisar aqui, era o momento em que o país estava vivendo, era o fim da ditadura, entendeu? Era a abertura do processo democrático no Brasil, né? Eu tava lá. A volta do processo democrático no Brasil, com a direta já e tudo. É, e o Rock in Rio, ele veio meio que para fechar isso, né? O evento em si, e isso é muito emblemático, assim, a apresentação do Barão Vermelho no Rock in Rio de 1985. É, eles encerram esse evento, né? Eles fecham um dos dias lá com uma música chamada Pro Dia Nascer Feliz. Que essa música ela fala sobre esperança de que vai ter um dia mais maneiro amanhã, né? O Cazuza ainda fazia parte? O Cazuza dessa banda, fazia parte, exatamente. Fazendo fita. Todo dia tem a hora da sessão coruja. Só entende quem namora. Agora vambora. Estamos, meu bem, por um triz. No dia nascer feliz. Uau! O mundo inteiro acordar e a gente dormir. Inclusive isso tem no filme do Cazuza, Cazuza o filme, que é interessante vocês assistirem para ver esse momento do Rock BR, assim, eu acho legal, é um filme que mostra bem isso. E ele fala uma parada que é o seguinte, porque no dia seguinte ia rolar a votação pro Tancredo Neves assumir, ia ter alguma coisa constituinte, era constituinte, exatamente. Ia rolar a constituinte, a votação da constituinte. Pra rolar, pra ser criada, pra ser criada a Constituição de 88. Exato, sacou? Não, pra ser criada a Constituição de 88. Isso, pra ser criada a Constituição, que veio a em 1988. Mas, então, era um momento, assim, de transformação do país, sacou? E aquele festival, com aquela banda, né, uma banda de rock nacional, né, que, pô, nunca teve parecido no Brasil... com porra, um cara carismático ali, que foi o Cazuza, né? Um dos maiores poetas do rock brasileiro que a gente já teve, e da MPB, eu arrisco dizer, né? Porra, e o cara vem e fala um negócio desse, cara. A galera tava comemorando Copa do Mundo. Pô, mas a galera cantou, eu lembro, eu já vi o vídeo dessa apresentação, o estádio cantou todo mundo. É emocionante, cara. Diga de passagem, a votação da Constituinte perdeu no outro dia. É, exato. É claro. Né? Mas enfim. Ela vai ganhar em 87, 88, aí beleza, mas em 85 ela perdeu. Pois é, mas a ideia era que... Né, assim, mas era uma ideia de momento, de revolução do Brasil. Não, claro, isso. Claro. O Brasil estava passando por um momento de transformação, né? Tinha acabado de rolar Direta Já, então dava aquele fogo da galera, né? Esse presente, o teu bis, todo mundo. E a gente dormir. O Brasil, o mundo. Nasce lindo pra todo mundo amanhã. Um Brasil novo, com a rapaziada esperta. Valeu! E aí, acho interessante, a gente falou do Cazuza, né? E interessante puxar, assim, não sei se todo mundo conheceu, o Cazuza despontou como vocalista do Barão Vermelho, que pra mim é a maior banda de rock do Brasil. Até hoje, assim, disparado. Sou mega fã do Barão. E o Cazuza foi um dos grandes poetas do rock. Depois ele saiu do Barão no momento em que o Barão estava no auge, exatamente logo depois do Rock in Rio, né? E ele foi rolar carreira solo. E ele era um cara muito libertário, né? Libertino também. Isso. Acabou contraindo o mal da década de 80. Era a morte encarnada, que era o HIV. Isso, o HIV. É porque nessa época que você pegou AIDS, você morreu, né? Não tinha você um tratamento. Era um decreto de morte mesmo. Toda aquela questão que nós falamos lá no primeiro programa sobre a cultura do exagero, a cultura de você se mostrar, aquela coisa da ostentação, isso era não só no consumo, isso também era no comportamento. E... paralelamente ao que aconteceu à Revolução Sexual nos anos 70, nós tivemos uma coisa um pouco parecida na Revolução dos anos 80, na década de 80, que nós tivemos toda aquela questão da Revolução Sexual nos anos 80 também. Por exemplo, lugares famosos como o Estúdio 54, né, Brunão, que ficou famosíssimo, né? Sim, sim, verdade. Que era uma boate mega famosa, só frequentava a elite da elite. Na era disco. Lá em Nova York, na era disco, mas ela também surgiu nos anos 80, surgiu, né? Nos anos 70, eu acho. Mas ela foi, ficou popularizada nos anos 80, sim. Nos anos 80. Porque o dono dela ia pra porta e ele escolhia só os mais gostosos e as melhores. Isso. Mesmo se você podia entrar no Estúdio 54 se você fosse, sei lá, catador de lixo, e você ia dançar na mesma pista com a Liza Minnelli pagando boquete pro cara lá da vez, entendeu? Que era isso que acontecia. Então, assim, por que eu tô falando do Estúdio 54? Porque o Estúdio 54, ele é um ícone de libertinagem sexual. O que acontecia lá, até Deus duvida. Quem frequentava aquela casa até hoje não conta direito o que acontecia lá dentro. O nego falava que era uma putaria louca. Tipo assim, era artista famosíssimo, por exemplo, Liza Minnelli trepando na mesa com o cara, sentando na piroca do cara, era, entendeu? Tipo e filme ia... de Olhos Bem Fechados lá. Mais ou menos aquilo ali, não tão explícito, não, né? Porque era uma mais ou menos era uma boate. Mais ou menos aquele tipo de libertinagem que rolava, né? Todo mundo se pegando. Era uma boate, mas aquilo acontecia e tal, então tinha essa questão do comportamento sexual. Tô dando o exemplo do Estudo 54, que é um exemplo de comportamento, mas esse comportamento ele estava dispersado pela sociedade, tanto americana quanto brasileira. E nós tivemos, no início da década de 80, a descoberta, por assim dizer, da AIDS. O que é o vírus da AIDS, afinal de contas? É a sigla em inglês, AIDS, em Brasil, em português se chama SIDA, e não estou falando da Aparecida, é SIDA, S-I-D-A, que é a Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. Isso. No início da década de 80, começou a morrer, e tipo assim, era um atrás do outro. Começou a morrer quem nunca tinha morrido. Quem nunca tinha morrido, que eram os homossexuais. Exatamente. Eles começaram a dar entrada no hospital e apresentando quadros infecciosos terríveis e frequentemente morriam de pneumonia. E a saúde pública dos Estados Unidos começou a falar assim, cara, que desgraça é essa? Há um câncer gay. Há um câncer gay. Então começou a morrer muito gay nos hospitais públicos. E eles começaram a pesquisar o que diabo era aquilo e foram fazendo triagem e tal. E por volta de 81 e 82 eles conseguiram isolar o vírus da AIDS, que aí eles descobriram o que estava causando aquela doença. Que era o vírus da AIDS. Então assim, toda aquela questão do cultural que nós falamos lá atrás, de imagem, de cultura, da cultura beleza, cultural corpo, cultura saúde, isso tudo começou a vir por água abaixo, porque era a AIDS, ela chegou como um reflexo do comportamento exacerbado que o ser humano tinha. E isso foi um choque muito grande, gente. Eu tava vendo um filme esses dias, se chama... anteontem eu assisti o filme. O nome do filme é Aquela Bela e Boa Orgia. Calma, não é pornô chanchada, é um filme que passou no Telecine Action, se eu não me engano. É um filme que tinha fala muito sobre... action? Não, mais ou menos. Era um grupo de amigos que resolveram fazer uma suruba entre eles, uma orgia. Entendeu? Eu vi isso. Eles falam assim, cara... vamos fazer uma orgia entre a gente? Ah, que absurdo e tal, porque todos eles eram amigos desde criança. Só que qual é a coisa interessante do argumento do filme? Porque eles falaram assim, cara, a gente da geração de 80, a gente se fudeu em relação à sexualidade. Aí os caras, como assim? Por causa da AIDS. Gente, por que eu falei do filme, né? Agora vocês vão entender. A AIDS, quando surgiu, as pessoas não sabiam como era transmitida. Elas sabiam que ela era transmitida por um vírus, mas começou a se dizer que ela era transmitida pelo ar. Então começou a se gerar um caos social, que as pessoas não queriam sair na rua. Aí depois falaram que no aperto de mão, pelo toque da pele. Aí as pessoas começaram a se isolar umas das outras. Principalmente houve uma segregação absurda com a comunidade gay. Depois se falou que era pelo talher. Aí começou a quebrar a indústria de restaurantes. A indústria de restaurantes começou a falir, porque ninguém ia mais no restaurante. Então começou a gerar um pânico. Começou a dar um pânico generalizado justamente por causa disso. A AIDS, no início, quando ela surgiu lá da década de 80, ela era, cara, extremamente agressiva. Você tinha... A tua expectativa de vida era de 30 dias a 3 anos. Saber quem eu sou, pois aquele garoto que ia mudar o mundo. Agora então, assim, mas foi uma doença que dos anos 80 deixou todo mundo apavorado. E isso afetou a nossa geração, de todos nós que estamos falando aqui agora. Até hoje, cara, a minha geração se caga de medo de fazer sexo sem camisinha. Eu me borro de medo disso. Eu não preciso mais ter medo porque eu casei. Mas enfim, eu só tive relação sexual sem camisinha com a minha esposa. Vocês terem uma ideia de como isso é, isso como isso foi impactante na minha geração, vocês entenderam? Eu tô dando um exemplo pessoal, mas para vocês entenderem como isso foi impactante. Então assim, isso veio agregado ao fato de que nós tínhamos as notícias que era o câncer gay e tal, não sei o que, depois veio falar que é o vírus. E no Brasil a gente teve o Cazuza, né, Brunão? Que foi praticamente o estandarte da AIDS no Brasil. Ele foi um símbolo da AIDS, né, no Brasil, porque ele contraiu a AIDS nas orgias loucas dele lá e tal, e ele acabou não Porque nessa época tinha muita gente que pegava AIDS, mas como ela matava muito rápido, porque não tinha tratamento, a pessoa, assim, não aparecia tanto, sacou? E o Cazuza não, o Cazuza expôs, botou a cara a tapa. Ele assumiu publicamente, inclusive estampou a capa da revista Veja, onde a Veja fez um editorial, assim, covarde em cima do Cazuza, assim, sensacionalista mesmo. Cazuza, não sei o quê, eu nem me lembro como é que era, mas era uma coisa assim, tipo, a AIDS e a agonia em praça pública, sabe? Um negócio assim, bem sensacionalista mesmo. Enquanto que o Cazuza, assim, ele viveu do jeito que quis, ele foi pra. Tinha dinheiro, o pai dele era dono de gravadora, e eles foram. Era executivo da Sony. Executivo da Ação Livre. E foram para pro exterior, foram pra Boston pra tratar da doença. Ele foi um dos primeiros a receber doses do AZT, né? Mas ele acabou não seguindo as recomendações médicas porque ele queria. Ele era porra louca, né? Ele muito. Libertino, doido, né, cara? Tinha vontade de viver do jeito que queria, né? Não se preocupava muito com qualquer coisa que fosse e tal. Queria aproveitar, queria beber, queria cheirar, queria fazer tudo isso. E o médico proibiu e ele falou: foda-se, quem o corpo é meu, eu faço o que eu quiser e. Já vou morrer mesmo, vou viver mesmo. Intensamente isso, cada dia. Né? Exato. E ele foi um exemplo, assim. Não de vida. De vida. Não, de vida eu até acho assim, meio complicado a gente julgar, né? Quem é a gente pra dizer o que o cara faz com a vida dele ou não. Mas exemplo de assim, como um vírus pode matar uma pessoa de uma forma tão rápida, né? Então ele meio que escancarou pra sociedade hipócrita brasileira uma realidade de todo mundo ali da época, que era o vírus da AIDS, entendeu? Era gilete, cara. Ele pegava homem, pegava mulher, pegava. Não, e o problema foi o seguinte: é que, como o Brunão falou, o Cazuza ficou muito marcado, ele ficou cadavérico. Isso. Entendeu? Ele ficou. Tem um show que é um show. Que é, eu acho que é a imagem mais simbólica que tem dele, que acho que foi o último show que ele fez, né, Brunão? Foi o último show. Que ele tá com aquela roupa toda. Isso, que ele tá com aquela roupa toda branca, que ele vai, tá lá o pessoal fazendo a música, né, a harmonia e tal, os músicos, ele tá cantando, ele para de cantar, vai perto do baterista, pega um cilindro de oxigênio, isso, bota na cara, abre, respira, dá umas três bombadas de respiração e volta pra cantar. Então, cara, aquilo ali foi transmitido na televisão, sacou? E aquilo deixou as pessoas simplesmente apavoradas. Em pânico, foi aquilo que causou uma revolução sexual nos anos 80. Porque, cara, eu lembro direitinho das propagandas de governo: AIDS, mata, pum, pum, entendeu? Era assim. E hoje traumatizava, em dia, cara, né? Velho, você tá doido. Você tá doido. Porra, eu sou traumatizado até hoje por causa dessa bosta. Eu lembro até da propaganda: era. Fulano amava ciclano, que amava fulano, que amava isso. Ciclano, que amava fulano, ciclano, que tinha AIDS. Que morreu aí, de caralho, AIDS. Que morreu de AIDS. Cara, todo mundo tava com a soro positivo, entendeu? Quem vê AIDS, quem vê cara não vê AIDS. Eu, ai meu Deus. Era escroto, mas o que eu acho interessante do Cazuza é isso, assim. Por ter escancarado a realidade da AIDS, ele acabou, assim, gerando um pânico, mas que eu acho que foi... É necessário, porque a sociedade brasileira ela é muito hipócrita, sabe assim? Ela, jura? Ela só faz o que... ela só age no momento em que realmente ela vê que o negócio já estourou, é sério, né? Entendeu? Já estourou. Então ela viu a realidade ali estampada na cara dela e falou, esse negócio de AIDS é sério mesmo, o cara morreu rápido, assim. Ele contraiu, ele descobriu que estava com AIDS em 87 e morreu em 89, sei lá. Entendeu? E paralelo ao mundo, nós tivemos o Fred Mercury. Tivemos o Fred Mercury. Nos Estados Unidos tivemos, assim, não morreu disso, né? Conseguiu, mas ele era um atleta, né? O Magic Johnson, né? Sim, ficou famoso. Que contraiu AIDS não por relação sexual, mas por transfusão de sangue, né? Não, parece que foi com a modelo. Foi com a modelo? Parece que foi, pois foi com a modelo. Mas, enfim, você tinha casos surgindo e aí alguns contraíram AIDS com seringa contaminada, isso, né? Isso, de usar droga. Sim. Drogas. Não só de droga, mas de transfusão de sangue. Teve um caso de um menino nos Estados Unidos que contraiu que é conhecido AIDS. Como o primeiro caso de luta contra AIDS, isso, por assim dizer. Exatamente. Porque desse garotinho, ele contraiu AIDS, ele era, se eu não me engano, hemofílico. Ele era hemofílico e ele precisava fazer transfusões constantes. E ele, numa das transfusões, contraiu o vírus. E tinha-se o preconceito absurdo de que aquilo era doença de gay, os gays estavam sendo oprimidos, estavam sendo repudiados, estavam sendo agredidos no meio da rua, isso. Como Deus está punindo os gays. Era, e tal, era o câncer coisa toda. Gay chamado. Era, pois é, e o garotinho chegou e falou assim, ó... Tem nada disso, que eu não sou gay, sou criança. Pois é, e aquilo virou uma comoção mundial. Isso, foi muito legal esse garotinho, ele morreu logo em seguida. Morreu um ano depois. É, mas... E serviu pra ajudar a quebrar o preconceito quanto à doença, né? É, exatamente. É até interessante ele falando, se isso aconteceu comigo justamente pra quebrar isso, que sirva, pra mudar, né, essas coisas, que sirva de... Que sirva. Exatamente, foi o garotinho ficou bem corajoso. Isso aí, não. Tamo lá no YouTube, youtube.com/JurassicCast. Entra lá, tem Brunão Indica, tem Tá Na Hora do Tchaca, tem Cozinha do Tchaca e tem gameplay do Cala a Boca e Joga Calaveira. Tá tudo lá, rapaz. Acessa aí, youtube.com/JurassicCast. É YouTube, viu? Tá falando de anos 80, só que nós não podemos falar desta década bizarra e maravilhosa e pitoresca sem falar dos famosos enlatados que surgiram no Brasil na década de 80, né? É verdade, muitos seriados que eram produzidos lá nos Estados Unidos acabaram desembarcando aqui com, vou te dizer, com muito sucesso, viu? Nossa, sim, demais! Sim. Até hoje a gente lembra com carinho. Agora, é engraçado porque tem um deles... que eu não sei se desembarcou aqui no Brasil de forma forte, assim, que foi a série Dallas. Desembarcou, ficou muito famoso aqui. Ficou muito famoso aqui. A série Dallas, ela é peculiar por conta do seguinte, a série Dallas era uma série comum, né, que passava lá nos Estados Unidos, mas ela teve um boom de audiência quando eles resolveram matar o personagem principal da série. Você tá reclamando aí de Game of Thrones? Aí, ó, isso já existia lá atrás. Isso. Não, mas pera aí, no Dallas mataram um. É, no Game of Thrones tá matando até hoje, né? Mas enfim, o que acontecia? Tinha um personagem que era meio polêmico, né, Calaveira? Que era o JR. Que ele era figurão ali do petróleo, não sei cara, o quê. Cara, desculpa, mas eu estou totalmente alheio ao que vocês estão falando, porque eu estou escutando o Xanadu. Vai ficar essa porra o programa inteiro. E aí o JR foi assassinado. E aí a série explodiu de audiência, porque um monte de gente queria saber quem matou o JR. Né? Isso. Cara, eu não tenho ideia do que vocês estão falando. Cara, Dallas, Dallas, ela era uma série que falava sobre os magnatas do petróleo. Exatamente, que falava justamente sobre aquela galera podre de rica. Década de 80, nós já falamos várias vezes, já cansamos de falar que era a época onde a economia voltou a crescer, o consumismo era louco, era uma loucura, e se existia um endeusamento pelas pessoas ricas e poderosas. Da sociedade americana. E Dallas, ele era justamente uma série falando sobre isso. Basicamente, o que teve no mundo há uns anos atrás, que era aquela Orange County, lembra? Que era, uma série sobre a galera rica lá de OC. The OC, lembra? Isso. Que era a galera rica, era mais ou menos a mesma coisa, porque vivia todo naquele luxo e tal, então as pessoas se fascinavam aquilo e tal, e aquilo cresceu muito rápido. O ator mesmo fala... que fazia o JR, ele fala assim, cara, de uma semana, quando acabou a primeira temporada, que eu fui refazer o meu contrato, eu pensei assim, cara, é agora que eu vou fazer o meu pé de meia. Ele, tipo assim, de $10,000 por episódio, ele passou a ganhar $1,000,000 por episódio. Entendeu? Foi uma coisa, foi um sucesso louco. E no Brasil passou Dallas e fez muito sucesso, sim. Pois é. Mas se você não lembra do que a gente tá falando Dallas, com certeza você, se viveu nos anos 80, vai lembrar de uma certa novela chamada Vale Tudo. Ah, sim. Oh, meu Deus. Onde uma certa personagem até hoje chama atenção, É, e é como relembrada... Como uma das mulheres mais más de todos os tempos. Por ter sido assassinada no episódio e ter ficado até o final da novela. Uma pergunta, quem matou Odete Reutemann? Nossa, mas parou o Brasil no último parou capítulo. Parou o Brasil exatamente como os Estados Unidos pararam por conta da morte do JR. Então, como a gente já sabe aqui, várias vezes a gente fala, repete, nada se cria, tudo se copia. E como nós falamos, existia uma influência direta de lá pra cá. Então, cara, era natural que, pô, essa porcaria fez sucesso lá e fez um estouro e vamos copiar aqui. E foi exatamente isso. É, o final da novela, que é a revelação de quem matou o Odete Reutemann, até hoje é um dos casos de no Brasil de maior audiência até hoje. Cara, a bolsa de apostas abriu pra você poder apostar em qual personagem você achava. E você lembra que quem matou o Odete Reutemann? Foi a Leila. Foi a filha foi dela. Foi a Leila. Que era a Cassia Kiss, né? Isso. É, mas e aí, qual as séries assim, latado americano que vocês gostavam? Eu lembro de alguns, ó. Eu gostava da Super Vic. Super Vic. É, porque eu gostava de Gina Eugênio. Gina antes, isso aí. É, Gina antes. Gina antes. Mas eu vi a reprise dela no início da década de 90. É, ué, dá licença, ele viu nos anos 80. Foi Chaves, então, cara, que eu vi desde que eu nasci. Eu sou de 86, eu não assisti a televisão, eu não lembro da televisão na década de 80, entendeu? É, pô, não, Gina Eugênio passava. Passava Gina Eugênio, passava também aquela, a feiticeira também, passava. Cara, eu vou te dizer que eu lembro de umas aqui que vocês não vão lembrar. Ah, quer ver como eu vou? Herói por Acidente. Ah, eu lembro desse daí. Vocês lembram dessa? Lembro. Como é que era o Herói por Acidente? Ah, não lembro, cara, eu lembro do nome. Que tinha musiquinha. Ah, eu lembro da musiquinha. Não lembro. Eu lembro da musiquinha. Eu lembro do time. Não, vocês estão confundindo. Não, esse aí é o Herói Americano. Esse é o Super-Herói Americano. É. A do Herói por Acidente era um... Eu lembro, era quer um ver? Era um moleque que ganhava uns poderes, assim, e aí ele ficava mais leve que o ar, mas ele não voava, sacou? Ele precisava usar uns desodorantes, assim, uns aerosol pra fazer ele voar. Putz, eu lembro dessa merda, era horrível. Caralho, aquilo não fazia sentido nenhum, cara. Eu ganhei poderes especiais, que eu tenho que ter dois aerosóis dois pra fazer igual uma... Igual mentira! Aqui pra funcionar. É sério, porque ele não tinha digeribilidade. Caralho, era, tipo uma, era tipo uma... Poder de era balão. Era tipo um foguete no espaço, cara. Eu tenho que ter um ar no cu pra conseguir mexer. É, aí ele ficava... Gente... Mas sabe uma melhor do que essa, Brunão? Era aquela do anão que inventava coisas, lembra? Sim, Simon. Pro Simon, o nome, Simon, né? Pequeno Simon, sei lá, não, grande cara, Simon. Cara, aquilo era muito tem bom, uma velho. Pequeno gênio. Pequeno gênio. Pequeno gênio. E tinha o Pequeno Mestre também, que era foda. É, mas era chato. Que mas isso, chato que chato. Que chato, Calaveira. Chato é você. Achava, Pequeno Mestre era maneiro demais. Aqui era o molequinho que quebrava todo mundo na porrada. Cara, é. Tem uma que Nossa ninguém senhora. Vai lembrar. Tem uma que ninguém vai lembrar. Na linha Uau. Dessa de crianças idiotas que ganham poderes, de uma menina loirinha que o pai dela era um extraterrestre e ele deu pra ela o poder de parar o tempo juntando os dedinhos. Passava caralho, no SBT. Meu, esse aí eu não lembro só, não. Só você assistiu. Eu tô SBT. Lembrando não. Vagamente de uma coisa mais ou menos é, assim. É, eu vou achar aqui no YouTube e eu vou mostrar pra vocês pra colocar no post. Olha a sagacidade dele. É, vou achar aqui. Eu vou achar. Mas era como é que é? Explica mais aí. Eu tô lembrando uma é, coisa era mais uma menina assim. Loirinha que no 15º aniversário dela, 18º, sei lá, ela ganhava, ela vivia com a mãe. E aí ela ganhou um cristal, que ela abriu o cristal e ela falava com o pai dela que era um ET, que morava em outro planeta. Nossa! Ah, eu lembro disso. E aí o pai dela, de aniversário, deu o poder dela parar o tempo. Aí ela fazia em altas confusões parando o tempo. Eu lembro. Eu lembro. Cara, um que era muito bom também e fazia muito sucesso era o Voyagers, lembra? Voyagers, lembra? Caralho. Não, mas sabe um que era maneiro? Que eu gostava muito, cara. Gostava demais. Era... Ele nem era dos anos 80, mas passou aqui nos anos 80. Era o seriado do Batman, velho. Que era muito ruim, mas era muito bom. Ah, não. O que gerou o melhor o Feira vídeo da Fruta, ever, pô. Cara. Exato. A Batuze. Feira da Fruta, a Batuze. Nossa, assistia isso direto, cara. Era a minha diversão, assim. Não, aquilo era muito ruim. Era cara. Ruim, mas era divertido. Era o que tinha, cara. Era o mais próximo que eu tinha de alguma coisa do Batman, velho. Era o que tinha pra hoje, cara. E eu lembro, eu não sei se é porque eu era criança, mas a gente achava maneiro, não de zoeira assim que nem é hoje, mas tipo de curtir, de achar batuta, sabe? Isso. E não pode deixar de fora de falar do Alf. Sim, conta a história do Alf aí, Melina. A história do Alf é pobre Alf. Um alienígena que a gasolina da nave dele parou aqui na Terra, ele caiu na... Valeu! Ele veio de Melmac aqui na Terra. De Melmac! Cara, dublado magistralmente pelo Orlando Drummond. É, você chegou Orlando a ver Drummond, inglês, cara. Não tem tanta graça. Não, não tem graça nenhuma. A voz dele é... É mais ou menos assim a voz dele. Parece é muito o ruim. Zed falando, cara. É, mais ou menos isso. Mas a voz do Orlando Drummond ficou parecida, porque ele fala, ele só que ele botou o sotaque carioca, né? Ele falou assim, Ele queria comer o gato. É, que lá em Melmac, gato era uma especialidade. Era uma iguaria. Era uma iguaria da cozinha de Melmac. Ele ficava... Psh, psh, psh, psh, psh. Alf, para de comer, querer agora, comer o gato. Agora o Alf tem um final trágico, né, cara? Pois é. Cara, o Alf vai pra casa, a família vai acompanhar ele, né, tal. Ele tá indo pra casa com todo mundo. E quando a nave amiga lá dele vai buscar, vem o helicóptero do governo e leva. Leva ele embora. As naves dos outros alienígenas amigos dele que vinham buscar ele fogem. E a família fica lá preocupada, desesperada. E o helicóptero do governo, a Polícia Federal, enfim, leva ele embora. O Arquivo X que leva triste. Ele embora. Veio o Mulder lá e levou ele embora. Foram dissecar ele, coitado. Que desgraça, o Alf é triste, cara. É que não seria o último episódio, né? Que, a por ideia bem... é que a série fosse continuar com ele sendo cara, resgatado. Cara, vocês sabiam que a Super Vic deu problema, né? Porque ela foi tida como uma série sexista. É, porque Nossa. Colocava uma garotinha, que era um robô, na verdade era um androide, né? Porque o pai do garoto era... Um cientista tipo, louco. Cientista em robótico. Não, ele trabalhava... Não, ele trabalhava numa indústria de robótica. E a Vicky era um protótipo. Isso. Ele era um pervertido que queria uma menininha empregada pra caralho, ele. Caralho, Melina, não, cara. Para de levar tudo pra putaria. Não dá conta. Como era uma história de uma garotinha que era tipo serviçal, né? Mas na verdade não era uma garotinha, era um robô. Era um robô que era, tinha uma forma feminina. Pois é, mas tinha uma forma feminina. Aí começaram as feminazes do Facebook, que na época não tinha Facebook, não tinha nada, então elas podiam mandar carta. Feminazes de carta. É, mandava aí carta. A gente mandava carta. Aí elas falavam que a série era machista, sexista, né? Era machista, sexista, porque colocava a mulher numa posição de... Serviçal. De subalterna, de serviçal. E uma das razões pra série ter sido cancelada foi essa. Que a série foi cancelada de maneira muito abrupta também. Porque aí no final da série tinham duas robôs, a Vicky Boa e a Vicky Má. Que era, tinha um outro nome, que eu não lembro qual era agora. E a garota era bem perversa. E aí eles prendem a Vicky Má numa masmorra e eles levam a Vicky Boa pra casa. E acaba o episódio. E acabou a série. Não teve final. Muito simples bom. Assim. Excelente. Simples. Mas nessa época a gente teve outras excelentes obras. Como, porra, Esquadrão Classe A... Trovão Azul. Nossa. Excelente. Trovão Azul. Classe A. Punk a levada da breca. Punk, nossa. Punk esse levada. Eu vi muito. Eu assisti esse a muito aí eu vi muito. Daí. Tinha também, pô, um que eu não posso deixar de falar aqui, porque o Miotti ia me matar, que é o Super Máquina. Nossa. Cara, a gente inclusive precisa carro, falar é? De Super Máquina, Calaveira. Não, mas aí que tá. Para tudo. Agora eu lembrei. MacGyver, Profissão Perigo. Porra. Excelente. Esse aí era bom. Ou cara, tá batendo cabeça. Tá doido. É, esse aí Casa era Grande. Fã do Ô, Casa Grande, pera aí. É, eu peguei. Era de plástico. Era de plástico, eu peguei. A gente tem que falar aqui da Super Máquina, cara. Por que o Super Máquina? Ele foi interpretado por quem, Calaveira? Cara, pelo David Hasselhoff. Nossa. David, que é o melhor, pior ator do melhor mundo. Melhor ator, pior do mundo. É o melhor, pior eu ator Eu ainda do acho mundo. O Cigano Igor pior, hein? não, mas o Hasselhoff é pior. Ele salvou o Bob Esponja, porra. Foda-se, ele é muito ruim, cara. É muito canastrão. O Super Máquina foi um sucesso tão grande. Foi. Tão grande que ele conseguiu o impensável. Ele atravessou o Muro de Berlim. Isso. A Super Máquina era um sucesso na Alemanha Oriental e Ocidental. E também na União Soviética. Tamanho sucesso da série. Nossa. E aí nós temos, cara, uma das coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida. E a gente vai usar isso pra encerrar o programa, né? 1989. Queda do Muro de Berlim. Isso. Tá lá o apresentador do Big Brother. Olá, você. Salve, salve. Você aí do outro lado do muro. Guerreiros, né? Do... Guerreiros... Da União Soviética e tal, não sei o que. Cara, o muro de Berlim caindo. Amigos e parentes que há 30 anos não se viam se abraçando e chorando copiosamente. Cara, o mundo em pavoroso, o fim do maldito do comunismo, praticamente a dissolução, né, da União Soviética, o fim da Guerra Fria, cara. Acabou, a gente não vai mais morrer num ataque nuclear. Meu Deus! Aquele filme Day After não vai mais acontecer. Ah, é? Porque, inclusive, teve um fenômeno social que nós vamos fazer um Jurassic Cast específico desse filme, que se chama O Dia Depois, né, Brunão? O Dia Seguinte. Que é um filme que fala sobre a suposta aniquilação da Terra em uma catástrofe nuclear. Muro caiu, acabou o comunismo, porra, tá lá o Bial cantando vitória, acabou, é tetra. Cara, e quem que eles chamam? Quem é que faz o show da virada? O show da virada. Gente, não é sacanagem, é o show da virada. É o fim do comunismo, fim da Guerra Fria e começa a entrar a era capitalista norte-americana. Quem que eles chamaram pra fazer a abertura, Brunão? O David Hasselhoff, velho. Cantando em alemão. Cantando em alemão, cara. Meu Deus. Cara, com um blazer piscando. Pô, mas na década de 80, cara, tudo é nuclear e neon e... Ombreiras! Sintetizador no final, cara. Sintetizador tava em todas. Tudo tinha que ter sintetizador. Tudo. Cara, o Hasselhoff, ele era tão famoso que a primeira palavra que a Meg falou foi David Hasselhoff. No Simpsons. Interneticos, esse foi o nosso especial Elo Perdido sobre anos 80. Essa é a segunda parte. Você, se não escutou a primeira parte, vai lá no feed e baixa a primeira parte para você poder escutar. E como não poderia acabar esse programa, né, Bruno? A gente vai acabar com um hino que fechou a década de 80. Qual é esse hino, Bruno? Não sei qual que é. Xanadu! Até a próxima década. Meu querido Rafael, muito obrigado por estar aqui. Cara, mais de 3 horas de gravação da primeira parte e da segunda parte. Não é brincadeira, foi cansativo, mas sem exagero, um dos melhores, se não o melhor programa que nós já fizemos aqui nesse site, cara. Sem exagero nenhum. E aonde os internéticos do Jurassic Cast podem te achar, meu querido? Rapaz, eu estou no site mundofreak.com.br. Pode ir lá, temos 2 podcasts, um que a gente chama de padrão, que é sobre assuntos gerais, um de mistérios, né? Que a gente fala de ufologia, de demônios, fantasmas, casos sobrenaturais em geral. Pô, esses aí eu já ouvi, é maneiro. Geralmente... Dá um medinho. Pô, cara, sempre que a gente grava, o pessoal diz, vocês precisam fazer pra assustar mais. Não dá, cara. Quando a gente... Aí ninguém escuta, velho. A gente zoa muito, mas acaba sempre tendo uma pegada um pouco mais séria de assustar, às vezes, porque, né, o assunto traz isso. Mas podem me achar lá. Às vezes eu também gravo o Pod Terror do Nando Ticom, que é sobre só jogo de terror. Então, beleza, meu caro Rafael. Muito obrigado, meu querido, de novo, mais uma vez, por atender o nosso pedido aí, tá gravando até hoje. E assine aí, pessoal, o feed aí do Mundo Freak. Cara, eu que agradeço, porque foi uma honra, foi um prazer. Muito obrigado. Imagina, o prazer foi todo.